Um tempo depois veio a segunda temporada de personagens, começando ao trazer Akuma de volta, com um visual novo muito bizarro, em compensação com uma lista de golpes muito boa. E depois vieram alguns personagens que não eram necessariamente novos, mas que estavam fazendo sua estreia em Street 5 como personagens jogáveis. Colin, assistente pessoal de Jill, capaz de controlar o gelo. Aí veio Ed, um dos experimentos da Shadaloo que Balrog adotou, aparecendo pela primeira vez na subsérie 4 e fazendo algumas pontas durante os modos histórias do jogo. Em seguida veio Abigail, um dos chefes de Final Fight. Mais tarde veio Menat, a aprendiz de Rose que usa um orb sem os ataques. E terminando a temporada surgiu Zeku, o mestre de Guile de Final Fight, que também incorpora um pouco do personagem Strider, outra franquia da Capcom. No meio dessa temporada, houveram algumas melhorias. Uma delas foi reduzir o atraso de 8 quadros para 6, que foi muito apreciado, mas que só chegou no segundo ano do jogo. Outra decisão muito polêmica aplicada no jogo durante essa temporada foi a remoção dos Shoryukens invencíveis. Explicando de forma simples, nos jogos anteriores, os Shoryukens e outros movimentos que usam esse comando possuem um tempo de invencibilidade contra outros golpes, incluindo supers. Mas no meio da segunda temporada, isso foi removido. Agora em Street 5, somente movimentos desse tipo versão EX têm invencibilidade, o que reduziu as opções defensivas e irritou boa parte dos jogadores experientes de Street. A segunda temporada conseguiu expandir bem o elenco, mas a remoção dos uppercuts invencíveis não melhorou a imagem do jogo para os jogadores veteranos. E ainda a falta do tão pedido modo arcade não melhorou a imagem do jogo para os jogadores casuais. Ao final de setembro de 2017, Street 5 vendeu 1 milhão e 900 mil unidades. Mas uma grande expansão viria para atender essa demanda.